Nosso posto, o futuro feito dia a dia, identifica esta emissora. Você está ouvindo a Rede Eldorado de Criciúma. CYJ 735, Eldorado AM 570. 70 anos no ar. YV 242, Eldorado Mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Antes de ficar rodando por aí, procura...